chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. Eu que tenho medo até do seu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. Camila.